do bom, essa do bom, essa do bom, essa do bom, essa do bom, essa do bom, essa do bom, essa do bom, essa do bom, essa do bom, vem com o stack que tem, o grave bate sobre a luz e todo mundo vem. Vem com o stack que tem, vem com o stack que tem, o grave bate sobre a luz e todo mundo vem. Vem com o stack que tem, vem com o stack que tem. Esse é do bom, traz as taças de Chandon. Aqui só tem sangue bom, não quero furar moletom. Destaque na quebra tem, os moleque vai além. Guarda meu brinquedo, que aqui tá tudo bem. Os grave bate, o som vai longe, todo mundo vem. E consta que tem os bolinhos de nota de 100. Tem também vários psicológico avançado de nego que se acha malandro demais. Malandro demais. Foi logo mais um pra firmar nas ideias. Põe logo mais um. Tira os moleque da cela. Põe logo mais um. O clarão da lua revela. Todo mundo aqui é favela. Guerreiro de fé não se entrega. O que tiver que ser, será. Põe as caixas pra trincar. Se quiser se divertir, maluco, esse é o lugar. Ei, rapá, é Dom Secreto, nego, que chegou mostrando o que aqui tem. E é do bom, nego. Vem com o que tem, vem com o que tem. O grave bate, o som vai longe, todo mundo vem. Vem com o stack que tem, o grave bate, o som vai longe, todo mundo vem. Vem com o stack que tem, vem com o stack que tem, o grave bate, o som vai longe, todo mundo vem. Vem com o stack que tem, vem com o stack que tem, o grave bate, o som vai longe, todo mundo vem. Todo mundo vem que vem, os bons tem que tem. Passa o mar nos frevos dos cortes, tem a de 100. Birinite e cerveja, escolho aperitivo. Se os graves é do bom, lá tá nós envolvido. Altos bares, altas fitas, lançamento das antigas. Se o rap é do bom, ha, geral agita. Aumenta mais o som, deixa quem tem o dom pra cantar de coração, pra alegrar os função. Eu tô ligado na cena, os batidão é problema. Depois rola o esquema, pra se adiantar de sequência. A terra é o dia, só se for do bom, sempre em boa companhia. Com as de batom, a firma faz contato e consta de comboio. Pra curtir na paz, tem chance pra afoito. Vem constar que tem, você também. Sempre consta um pra você ficar zen. Vem constar que tem, vem constar que tem. O grave bate, o som vai longe, todo mundo vem. Vem constar que tem, vem constar que tem. O grave bate, o som vai longe, todo mundo vem. Vem constar que tem, vem constar que tem. O grave bate, o som vai longe, todo mundo vem. Vem constar que tem, vem constar que tem. O grave bate, o som vai longe, todo mundo vem. Isso é do bom, do som, do bom. Que faz a mente, grave bate pesados, baque que anima a gente. Ó, nós aqui com os irmãos, colado sempre firmão. Areal, Ceilândia, Samamba, Norte, a Junção. Baile lotada que tem, os grave que vai além. Ninguém é mais que ninguém, aqui não tem Superman. Do MP3 ao Bravox da carreta. Quando o rap toca, bate forte igual marreto. A bira sempre faz bem, o do bom pra ficar sem. Altas mina da hora, pode colar que aqui tem. Ó, nós aqui de abarreta, o pisante preferido. No baile cabe todo mundo, os de boa e os bandidos. Grave bomba, pequeno alto-falante pede arreio. Grave bomba, quem não tem o som do bom fica com medo. Grave bomba, pequeno alto-falante